diz que vem para o bem, mas não é esse o caso, eu tô bebendo sem ninguém. Amores que vêm, que vão, mas não é esse o caso, eu tô bebendo solidão. Desde que você me deixou, eu tô pagando caro o aluguel do desamor. Por que não volta para mim? Tô bebendo todo dia, dia assim, Gabi, oh Gabi. Esse vai ser o meu fim.